de quatro horas, isso está pensando com a cabeça. Visão 53, vetoração para sequenciamento. Direita 245. Alterna para de comunicações, voar para Simbra, magnética 120. É 309 transmitir ao mesmo tempo, o TAN 3153 aproa 245, em descida para 3000 pés, estamos modificando para 3000, o senhor vai descer para 3 e fala de comunicações, voa Simbra magnética 120. TAN 3153, desce para 3000, proa 245, fala de comunicação, cancela magnética 120. Agora velocidade 220, é o número 3 para a pouso. Afirmativo, 220 mais, número 3, Jet 5722 na escuta da torre. Veiculado 15, controle agora transfere 119 decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Controle, bom dia, web 5722, cruzado 2000 pés. 5722, deixa o controle, Salvador, contato radar. 3153, esquerda, 160, próximo retorno vai ser pro localizador. Boa, 160, 3153. O 5722 está livre ascensão até o nível 320. Ah, positivo. Este controle não impôs nenhuma restrição na sua saída, está autorizado. Afirmativo. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 110 graus, 07 nós, TAN 3890. TAN 3597, descer para 4000. 4000, TAN 3597. Esquerda 120, desça para 2000, está autorizada a aproximação, aguarde transferência. Boa, 120, desça para 2000, e para o ILS, TAN 3513-16, livre aproximação ILS. Autorizado o procedimento para o 5513-16. TAN 3597, desça para 2000 pés. 2000, TAN 3597. Aproximação, checa o trecho, minha torre, 1186. 118-6, matou, Salvador, 5316. Torre, Salvador, é o 5316. Strip 53 no meio, bom dia, continue a aproximação, informarei pista 10 livre, para informação Airbus da TAN, iniciando rolagem. Ciente ao Strip 53 no meio. TAN 3517, sobre ventanação, mantenha presente pro limite do localizador. Presente pro limite do localizador, TAN 3517. Strip 53 no meio, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Strip 53 no meio, baixa travada, autorizado pouso. TAN 3890, decolar 218, controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, bom dia. Para cópia. Boa noite, 04 Galeão, nível 360 autorizado. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Lida, pois Lida Bideve, e prossegue via rota, interceptando a EP 9857. O controle 119.8 aciona 5574. Correto, chame canto para acionamento, 104. Controle Salvador, bom dia, são 3890, perfil da PUCA. 3890, contato radar na decolagem, suba ao nível 330 na saída da PUCA, transição Caju. PUCA Caju para 330, são 3890. Jet 5722 autorizado, direto ao fito. Direto ao fito, 5722. Obrigado. Tip 53 no meio, solo 121, libera a direita via eco e chame solo em 121, decimal 9. Libera via eco, chama solo 121, 53 no meio. TAN 3153, continue a aproximação, informarei pistão 10 livre. Aguardando 3153. 642, informação forte. Dia Gol 1642, Recife, aguarde um minuto, cópia da autorização, prepare PUCA, transição Caju. PUCA Caju, aguardando. Salve Salvador, 353, 16, ligou na Eco, Fataca. Trip 5316, táxi autorizado via Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo para o parte 3, 5316. Salvador, bom dia, eu vou fazer a minha nota. 4069, número 2 para a cópia, aguarde autorização prevista da Elfa. Cópia. Cópia no 642. 642 Recife, nível 390 aprovado, pelo ISO 58 Aerovia. Decola no zero, curva esquerda, subida PUCA, transição Caju. Controle 119.8, aciona 5571. 390 Recife, 358. Decola no zero, esquerda, PUCA, da Caju. Controle Salvador 198, 642. Azul 4069, cópia. 069, Campinas 360 aprovado, decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Leda. Após Leda, bridge, intercepta Pesulu 16 e prossegue segundo rota. Controle 119.8, aciona 5570. Jetson 732, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 260-288, bom dia, bom tempo. Observador, confirme a posição de parada para o 353 no meio. Posição 5 do 43. Posição 5, gente, 53 no meio. Salão 2-4, libera direita via Eco, chame salão 1-2-1-9. Livre o pouso na hora zero, tá baixado, travado. Tira. Chama o centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85, da 3290. Alô, Salvador, muito bom dia, vou no centro no centro. 35 no 7, salão 26, libera direita via Eco, chama o salão 121.9, bom dia. Direita é com 219, 3597, vai daqui a pouco. 10, curva direita, subida gole, transição ofito, controle 119.8, aciona 5577. 360 Brasília aprovado, 131.7, decola da 10, curva direita, gole, transição ofito, controle Salvador 198, transponder 5577, voo no 7 no centro. Correto, centro de estacionamento, 1-7-1-5. Salvador, bom dia, TAM 35, 1-7, livrando a Eco. Bom dia, 3-5-1-7, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette para o portão 5, 3-5-1-7. 4 2, posição B, para tiver questionamento. Do voo 642? Ah, botão 62 autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, voo 642. Aprovado nível 360, via 0550, decolagem da 10, curva à direita, subida da El até Lida. Pois Lida, direto Eudes. Controle 199.8, aciona 5572. Autorizado Guarulhos, 360, subida da escola da 10, curva à direita, da El, Lida, o Eudes, 98, controle. Confirmo 5572 o transponder, 5572 chama para o pressionamento. Chamada da prova. Chama táxi azul 4069. Para o dia 3 horas e 10, está na Confirme a alternativa e o PV, por gentileza. PV 107 e alternativa Salvador. Voo 642, táxi autorizado via Juliette Alfa. O ajuste no 013, manda no ponto de espera, chame Torre 118, décimo 6, bom voo, voo 642. Obrigado, bom dia. Obrigado, táxi Juliette Alfa. Quando o Sérgio matou em Salvador de 26, bom voo, bom voo. Bom dia, meu nome é 642, quando eu espero da 10, quanto para a colagem? Meu nome é 642, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Para alinhar e decolar, pista 10, bom dia, 42. Salvador, trip 5514, cliente da Gol, bom dia. Bom dia, trip 5514, copia 190 para Aracaju. Copia. Trip 5514, autorizado Aracaju, nível 190, decolagem da 10, curva esquerda, subida Puca até Jamo, após direto Aracaju. Controle 119, decimal 8, nacional 5006. Alô 90, decola da 10, curva esquerda, saída Punta Jama, após Aracaju, controle 198, aciona 5006, é o 355 na parte. Chame ponto no pátio 3355 na parte. Agora pronto. Portão 8, autorizado, pushback acionamento, chame táxi, voo no 804. 1246, decolar 238, controle 119, decimal 8, bom voo. 642-198, bom dia. Salvador, bom dia, agora no 642, por Caracaju, passa 1500 pés. Vou no 642, contato radar na decolagem, suba ao nível 390, na saída Puca, transição Caju. 390, Puca, Caju, agora no 642. Eu sou o Ribeirão 69, para o táxi, sobre o número 7, eu tenho a minha copa de 40, o carro na Ribeirão Preto. 069, táxi direito, ponto 14, número 813, bom voo. Gente, à direita, ponto 0869, tá, bom voo. Salvador, bom dia, gol 1897. Cheio de informação aqui, autorização com 15384. 1897, pronto, copy? Afirmativo, pronto, copy. 1897, com fim de 360, aprovado. Decola no zero, curva direita, subida da El até Lida, pois bridge. Interceptando a Upezulu no meio. Controle 119.8, aciona 5002. 7360 autorizado, decolta 1-0, curva para a direita, Israel Leda Bridge, Amperzulu 1-6-098-5002. Obrigado. É, chama pronto, funcionamento. Chama 897. Salvador, o gol na 795, sua pushback é acionamento, portão 2. Autoridade, chama o táxi na 795. Autorizado, na 795. Azul 4069, bom dia, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 8, 9. Gente, a linha decolada no 0469. Autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-8 da Small Meia, ajuste 1013, gol no 804, bom gol. Juliette Alfa no ponto de espera, 2-0.